no mundo, olhando as estrelas, olhando pra terra, as coisas que são feitas. Caminhos tão longos, estradas vão distantes, sem nada pra ter, sem nunca pra viver. E aqui bem distante, vou seguindo a terra, regrando a mente de cada um que vive. Meus semideuses na terra retiram os pecados, alimentam meu povo do meu corpo e meu sangue. E aqui bem distante, vou seguindo a terra, regrando a mente de cada um que vive. Meus semideuses na terra retiram os pecados, alimentam meu povo do meu corpo e meu sangue.